sacrifícios, os vícios e os gênios. Cantaram aquela canção, torceram com os novos amigos pra dar certo, tudo bem, tudo vai dar certo. Brindaram uma segunda-feira qualquer, com os planos, os medos e café. Na prateleira tem paixão pra uma vida inteira. Buscaram uma felicidade comum, como um dia depois do outro. Como um dia depois do outro. Hoje é mais um dia normal, de sonho, jornal e aluguel. Hoje é mais um dia igual, amor, casa e ter. Pra dar certo, tudo bem, tudo vai dar certo. Brindaram uma segunda-feira qualquer, com os planos, os medos e café. Na prateleira tem paixão pra uma vida inteira. Buscaram uma felicidade comum, como um dia depois do outro. Como um dia depois do outro. Hoje é mais um dia normal, casa e televisão. Hoje é mais um dia normal, de sonho.